sou, vou que vou, com os pés no chão. Colete à prova de bala, pistola e munição. Sangue bom, lupa da Oakley, calça jeans e rebook. Cê me conhece da onde, ladrão não tem Facebook. Vai pro chão, não desacredita não, filhote. Especialista na missão, furador de carro forte. Sou menino mal, bonde do caça-malote. Nós vem pra levar e não pra tentar a sorte. A face do terror, os bicos trinchoque. Catador profissional e não por hip-hop. Com ódio na veia do sistema, sou mais um refém. Ostentação é nós no rasante de 1100. Back label pra rapa, picanha no churrasco. Em cima da garupa, as vagabundo e pino rabo. No jornal a notícia que outro artista sequestrado. Suspeitos integrantes do crime organizado, que agem dentro e fora dos presídios do estado. Pra justiça e liberdade, pra nós aliado. Que agem dentro e fora dos presídios do estado, pra justiça e liberdade, pra nós aliado. Quem não dança, segura a criança. Esse mata os ponta de agulhas, preta linda balança. Ostentação, só cruzolândia. O jurador trouxe o teu rolho, pra ficou na lembrança. Quem não dança, segura a criança. Esse mata os ponta de agulhas, preta linda balança. Ostentação, só cruzolândia. O jurador trouxe o teu rolho, pra ficou na lembrança. O cérebro criminoso, a batida que treme o chão. Os furacões traçalham toda a música da revolução. Depressão atrás da cela, tristeza, suicídio. Do psicológico, o cara monstrão. Perdeu o feitiço, depois de detrito, vai segurando a união. O som é pesado. O vermelho da favela, perfurando os blindados. Na busca dos plaquê, mudança de vida. Ponto pra matar ou morrer na mão dos polícia. Operação dos pé de black, o crime investe. Tem fuzil, granada, escopeta, Taurus, Rossi, Bichester. Se a polícia interceptar, a ideia é de praxe. Vai perguntar onde tem mais, eu digo lá no Iraque. Quem não dança, segura a criança. Esse mata os ponta de agulhas, preta linda balança. Ostentação, só cruzolândia. O jurador trouxe o teu rolho, pra ficou na lembrança. Quem não dança, segura a criança. Esse mata os ponta de agulhas, preta linda balança. Ostentação, só cruzolândia. O jurador trouxe o teu rolho, pra ficou na lembrança. Monstrão, é desse jeito. Na disposição e ter progresso na mão. Chama atenção, as cordes, carrão. Na taça tá o Xandão. Diz pra mim, quem não quer ter condição e tá na lupa das mulher. Ter várias delas no pé, mas poucos é o que é. Na disciplina e o conceito, por onde passa é respeito. Aqui é cria do D. Tribunal e poder bélico, parceiro. É desse jeito, nego dos fatos, nós tá em cima. As falhas é que assassina e revete várias fitas. Top na disposição, descaí com os patrão. Sangue bom, aí loucão, tô na pista, humildão, sofra. O sistema vai segurando que nós tá no corre. Salve bocão, meu parça, bonde dos caça-malote. 2104, Tribunal MCs e Poder Bélico da Favela. Função pobre louco, tá no ar, tá consumado.